um menino que estava morando com a sua família, mas uma família muito simples. Ele levava uma vida muito simples, andava descalço pela rua, sempre com o mesmo shorts, a mesma camisetinha. E na casa dele não tinha muita coisa para se comer. E sobremesa era uma coisa muito rara. Ele não passava fome, é verdade. Mas não havia na casa dele, por exemplo, uma cesta de frutas, uma gelatina, uma sobremesa. E muito próximo à casa deste menino, havia um homem muito rico, com uma bela propriedade, cercada por um muro bastante alto. E aquele homem possuía, dentro da sua casa, um pomar maravilhoso. Mal dava para se ver da rua, mas aquele homem rico era famoso por causa do seu pomar e das delícias que ele havia cultivado. Então, uma certa vez o menino olhou por cima do muro e viu um pé de laranja bastante carregado, e as laranjas estavam amarelinhas. Como eram bonitas, elas brilhavam com o sol. Elas estavam amadurecendo no sol, o amarelo das laranjas fazia um contraste forte com o verde das folhas. Mas que pé de laranja bonito e carregado! E o garoto, que chamava Zezinho, ele viu aquelas laranjas, mas não podia pular o muro, porque era muito alto, ele não podia entrar. Ele pensou em pegar, ele desejou, mas ele sabia que não podia, e era errado tentar pular o muro, e perigoso também. Mas você sabe como é criança, né? Aquela vontade, é como se tivesse uma lombriga solitária que parece que remexeu por dentro dele. Ele sentiu uma vontade, ele ficou pensando, mas como que eu poderia fazer para chupar essas laranjas? E ele não encontrou nenhuma ideia, porque a propriedade era muito bem cercada e havia somente uma porta. Havia somente uma porta e uma campainha. Então ele chegou em casa e ficou tristinho com aquela vontade de chupar aquela laranja. Ele não conseguia esquecer a vontade de chupar aquela laranja. A mãe dele serviu aquela janta simplesinha: arroz, feijão, um ovo, um copo de água. E o menino comeu, mas ele perguntou: mãe, tem alguma sobremesa? A mãe dele disse: não, filho, não tem sobremesa. Ai, mãe, eu estou com uma vontade de chupar laranja. Ah, meu filho, mas a mãe não tem dinheiro. E o menino disse: sabe, mãe, hoje eu passei pela casa do seu Alfredo e eu olhei por cima do muro e eu vi um pé de laranja tão carregado que eu não consigo esquecer aquelas laranjas. Ah, se eu pudesse chupar pelo menos uma. Então a mãe dele disse: Zezinho, por que que você não vai lá, aperta a campainha e fica apertando, apertando, apertando até o seu Alfredo aparecer? A hora que o seu Alfredo aparecer, pede para ele. Ele é tão rico. Você acha que ele vai te negar uma laranja? E o menino falou: mãe, mas agora já é de noite. E a mãe disse: meu filho, então vai amanhã. Então vai amanhã e aperta a campainha e pede. Ele é rico, ele não vai te negar. E o menino foi dormir com essa ideia. Ele é rico e não vai me negar. Mas ainda era antes das 9 horas da noite e ele olhou da janela dele para o vizinho, para aquela residência do seu Alfredo. Ele viu que a luz estava acesa. Ele falou: o seu Alfredo está acordado, quer saber de uma coisa? Eu vou apertar a campainha agora, mas eu não vou deixar nem minha mãe saber. Eu vou aqui, vou sair de mansinho, eu vou apertar essa campainha. Aí ele foi, de noite mesmo. Não dava nem para ver as laranjas. Mas ele chegou na porta e apertou a campainha. E apertou a campainha. E apertou a campainha. E a porta se abriu e veio um empregado. Que é, menino? Isso é hora de apertar a campainha na casa dos outros? E o Zezinho falou: o senhor é o seu Alfredo? O empregado disse: não, eu só trabalho para o seu Alfredo. Ah, então não é com o senhor que eu quero falar, não. Eu quero falar com o seu Alfredo. Mas o homem está ocupado. Ah, mas eu preciso falar com o seu Alfredo. E eu não vou sair daqui enquanto o seu Alfredo não me atender. Empregado, achou até engraçado o menino falar daquele jeito. Eu não saio daqui enquanto ele não me atender e eu vou ficar apertando campainha sem parar até ele me atender. Ah, menino, vai dormir que já está tarde. E fechou a porta. E o menino ficou apertando a campainha. E apertou. O empregado veio. Ele falou: é você de novo, menino? Eu já não falei para você dormir? Não, mas eu quero falar com o seu Alfredo. Mas ele está recolhido já. Não, mas a luz dele está acesa, ele está acordado, eu quero falar com ele. Menino, vai dormir antes que eu te dou uns tapas. E fechou a porta. E o menino falou: não, quero falar com o seu Alfredo. E ficou apertando a campainha. Até que o seu Alfredo pergunta ao empregado: aqui, que alvoroço é esse? Por que tanto aperta a campainha? Você não está atendendo a porta, não? E o empregado falou: é, seu Alfredo, tem um menino lá que disse que não vai parar de apertar a campainha enquanto o senhor não atender. Mas que menino atrevido, peraí que eu vou lá. E o seu Alfredo veio. Abriu a porta e olhou para o menino. Ah, mas os olhos do Zezinho brilharam quando ele viu o seu Alfredo. Puxa, mas que homem importante, que homem rico. E ele está aqui na minha frente e ele vai me escutar agora. O seu Alfredo, olhando sério para o menino, disse: o que é, menino? E ele disse: sabe o que é, seu Alfredo? Hoje, à tarde, eu vi o teu pé de laranja com as tuas laranjas. E eu fiquei com tanta vontade. Mas aí eu falei para minha mãe, e minha mãe me disse que o senhor é um homem muito rico, e que se eu te pedisse uma laranja, o senhor me daria. A tua mãe mandou você ir na minha casa agora? Não, minha mãe falou para eu vir amanhã. Mas como eu vi que a luz estava acesa, eu resolvi vir agora. E ele falou: menino, faz o seguinte, entra aqui comigo. Pega quantas laranjas você quiser. Mas você está vendo, ali tem um pé de goiaba, ali tem um pé de jabuticaba, ali tem um pé de mexerica, ali tem um pé de banana, ali tem um pé de maçã. Olha, pega o que você quiser. Pega o que você quiser e leva para tua casa. E o menino falou: verdade? E o seu Alfredo disse: verdade, pode pegar o que você quiser. E o menino então pegou tudo o que ele queria, o máximo que ele pôde, e voltou para casa. A mãe dele, quando viu ele entrando pela porta, falou: meu filho, você não estava dormindo? É, mãe, mas eu fui lá. O seu Alfredo me deu tudo isso. Mas você foi a essa hora falar com o seu Alfredo? Você está maluco? Ah, mãe, eu fui agora e ele me deu. Está aqui, ó. E na hora que eu ia saindo, ele deu ordem para o empregado. Que se eu quiser voltar, eu posso voltar, que o empregado abre a porta e eu pego o que quiser. Sabe por quê? Por que que eu estou te contando essa ilustração? Porque às vezes você fica querendo uma coisa, sabe que existe um Deus rico e poderoso, mas você não pede. Você deseja, mas não pede. Você passa a vontade e não pede. Você acha que Deus não vai te atender e não vai te ouvir. Mas eu agora quero dizer para você que o Senhor Jesus, Ele é a porta. E Ele disse: batei e abrir-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. O que Zezinho fez foi bater a porta, foi buscar, foi pedir. E ele fez isso. Não levou em consideração dificuldade, nem horário, nem mais nada. Mas ele pediu, ele insistiu. Teve dificuldade, mas ele insistiu. E por insistir, ele conseguiu. Eu quero convidar você para entrar dentro desta propriedade e se tornar amigo do dono da casa. E ele vai te dar tudo o que você quiser, porque ele é muito rico e tem mais. Tornando-se amigo dele, toda vez que você quiser, você poderá pedir. Porque você estará pedindo para aquele que é o dono da prata e do ouro, do céu e da terra. E verdadeiramente, ele já tem tudo preparado para que quando você pedir, você receba. Pedi e dar-se-vos-á.